Alô? Um minutinho, alô, que vou atender uma cliente, né? Pois não, minha senhora? Ai, doutor, eu tô com uma dor horrível aqui nesse ombro, tá insuportável! A senhora tem buchítara, né? É claro que tenho, seu cafajeste! Mas só o meu marido põe a mão! Ah, um momentinho, né, minha senhora? Alô? Desculpa, mas essa consulta ela vai demorar um pouco, né? Deixa seu recado após o sinaro, que eu ligo depois de ver a buchetera dela, né?